ele encontra, manda desamarrá-la, ele diz, Amália, há quanto tempo eu estou esperando por você? E ela, naquele mesmo instante, fica completamente curada e trabalha até o fim de seus dias ao lado do professor Eurípedes, na farmácia, onde as receitas se acumulavam e o trabalho era incessante. Pessoas vinham de toda parte assistir aos exames finais que aconteciam no colégio Allan Kardec. Aqueles alunos que se notabilizavam nas aulas de francês, de latim, de inglês, eram sabatinados por uma banca de professores, provas orais, respondendo ao próprio Eurípedes. Grandes intelectualidades vinham até Sacramento, porque era um grande festejo, peças de teatro eram encenadas, e assim Eurípedes se tornava cada vez mais conhecido. Mas em 1913, um padre de nome Feliciano Iague, da cidade de Campinas, em São Paulo, faz acolorados sermões atacando a doutrina espírita e o nome de Eurípedes Bassanufo. E vem a Sacramento para desmascarar aquele homem que já era extremamente querido na sua cidade. Os alunos vêm ter com Eurípedes e dizem, professor, esse padre é muito conhecido pelos seus sermões, pela sua inteligência, e ele tem atacado ao Senhor e ao Espiritismo. Eurípedes, na sua serenidade, diz aos alunos que não se preocupem, que ele já ouvira assistido a um sermão do padre em desdobramento e que sabia do que se tratava. Que não se preocupava com os ataques à sua pessoa, mas como ele estava atacando a doutrina espírita, ele não poderia ficar calado diante da injúria, da calúnia, da ignorância. E na Praça Central, mais de 2.000 pessoas se acotovelavam para escutar o debate entre o padre Feliciano e Eurípedes Bassanufo. O padre fala demoradamente. Quando chega a sua vez, Eurípedes, com muita tranquilidade, faz uma prece, pedindo luz, serenidade e paz para todos os presentes. Naquela hora, propicia o ambiente adequado para a inspiração das entidades benfazejas e fala com o coração, com a sua lógica diamantina de homem letrado, estudioso das obras de Allan Kardec, comprovando que o Espiritismo não é uma crença demoníaca que vem estudar o Evangelho de Jesus, que é uma filosofia, uma ciência que vem trazer consolo e esperança à humanidade. Quando termina, a multidão carrega o professor nos ombros pela cidade, aclamando a sua vitória. Os espíritos que se comunicaram através daquele inesquecível médium eram tão grandiosos que mesmo hoje nós temos dificuldade mesmo de acreditar, porque ele psicografou